baisse. Si, si tu chantes, mais si tu veux faire oh, oh, cliques e flashes que me cegam e introduzido no hemisfério pelos créditos, sim. Mas que imagina pros moleque cresce o que me diz. Pro laboratório, forte como Nobilis Bis. Quer picor o rap, não negue que queres, enfim. A real é breve, sem cash e acorda, please. Entre vídeos, letras, teses, desce pelo triz. Introduzido pelos dólar, Vitor John Madrid. Fiz que abre foco, ilusões, milhões, ações. O ferro mais homem, reações, meter milhões. Me desaba sobre o juiz, expõe o fim da luz. Pela esperança, cruz no peito que conduz. Sorriso puro e meio a beijo do semelhante flores, amores, desejo, blues. Quero mais do que um sonho verdadeiro, Bruce. E do gueto sente o peito pelo que eu propus. Vai! Sente o pés bater, sente o chão tremer. Sente, sente o chão. Sente o chão tremer, sente o pés bater. Segura o pés. Sente o pés bater, sente o chão tremer. Sente, sente o som. Sente o chão tremer, sente o pés bater. Segura o pés. Memórias que provam a hora, demora, ignora. Que embora a glória, a vitória que vira parte da história. No céu escuro, zero visível, profundo, navegando por discos. Escuto, me livro de tudo. Do fruit a expressão, sentimento na canção. Da vibe do parceiro pela criação. Voando em tracks, canais, gravações. Cap aí, forte tensão. Black causando ações. Rap no topo, milhões. Milhões. Deck no play, reações. Me baseio por ações, sem cair em tentações. Sem cair em tentações. Me baseio por ações, à procura dos milhões. Vai, sente o pés bater. Sente o pés bater. Sente o chão tremer, sente o chão tremer. Sente o pés bater, sente o chão tremer.